05 no ONU, pushback saneamento. Autorizado, chame táxi. Vai falar pro táxi no 805. Volta 3891, transfere, cruza nível 190, 160. Então 3891, boa noite, aciona identificação, chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajuste altímetro no 08. Bonf 4000 no 08, 3891, sexta delta. Web 5899 na Fran. 5899 já autorizado final LF, aponte localizador. Até 5899-7. Salvador, 35, 3, 4, 4, transfere, informação Delta. Autonomia para o táxi. 205, táxi à direita, chave pronto. No ponto de espera da 10, o ajuste no 08. 08, vai táxi à direita, vai chamar a porta pronta. No 805. 35344. Salvador, é o Tom Mike X-Ray Fox na ponte 9 do Patiuno. Teste, o Mike X-Ray Fox, já siga. Estou esperando autorização de reboque da 10ª posição para a posição 14 do remoto do Patiuno. Ok, aguarde só mais um instante. Tem um 09 aí que vai prosseguir para o gate 10, um banho da WebJet. Aproximadamente a 2 minutos do pouso. Aguarde a autorização. Positivo, estamos no aguardo. Pronto da 10, 1805. Ciente, 1805, mantenha a posição. 805, contendo. Boa noite, ou bom dia, né? O F5899 passando o marcador embaixo do trabalho. Bom dia, o F5899. Avistado, está livre o pouso na 10. O vento é 120 graus com 099. E o pouso na pista 10, o F5899. Sei Fox, está autorizado o reboque para a remota 14? Positivo, ciente, estamos iniciando o reboque. Tração. O voo no 805, observe o pouso do Boeing da WebJet na curta final, após alinhar e manter a 10. Ok, após a passagem do Web, alinhe e manter a 10 no 805. O gate 10. Ok, aguarde só um instante, tá 3152. Já aguardo, tá 3152. O Mike F. Fox é o ator, hein? Positivo, mas com execução. Ok, mantenha a posição, ok? Desconsidere, mantenha a posição. Temos a aeronave aí da companhia pra iniciar o pushback agora à sua esquerda. Ok. O TA 3152, autorizado o pushback, acionamento, chame táxi. 3152 autorizado, ciente. A aeronave do nosso lado já avisou, já parada. TA 3152. Ciente. Jet 5899 no solo ano 4, táxi via Alfa. E mantém a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 5899. Só para informação, táxi lento, seu gate é 10, está sendo desocupado pelo Airbus da TAN. Táxi lento, mais lento, pode deixar. O F-589. Voo no 805, autorizado a decolagem da 10. O vento é 120 graus, 099. Autorizado a decolagem 10 no 805. 3.000, 10.018 ajuste. Para 3.000 com 1.018, reduzido 5.344. Quatro. 06, boa noite. Então 3891, desça para 2.000 pés. Autorizado LS, reporte localizador. 2.000, reportar localizador para 3891. Voo no 606, acione identificação, chegada MARE, desça para 2.000 pés. Ajuste de altímetro no 08. 2.000, MARE, X-Ray, no 08. Para sequenciamento, esquerda para o 190. Esquerda 190 para 3891. Limite ao localizador, 3891. Sim, limite ao localizador, 3891. 3891, tem que conservar no Planilha Serra, se for possível. E mantenha para o 190. Aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Aguarde para 3891. 5, decolado ao 1,6, chame o controle, 120.8, boa viagem. 120.8, boa. Controle Salvador, o Golo 805, muito boa noite. Boa noite, Golo 805, contato radar, subir, manter o nível 370, sai da boca. 370 na boca, Golo 805. Trípsico 344, para interceptar o localizador, direita por rua 060, 1008 é ajuste, reporte estabilizado. 060 com 1018, reportar estabilizado, 344. A bordo, alternado Salvador, 2 horas e 10 para o táxi. Gente, TAM 3152, táxi autorizado pelo pátio e Índia, chame pronto no ponto de espera da 10, o ajuste no 08. Pátio Índia, chamado pronto. Webjet 5899, observe o Airbus 320 da TAM em táxi, assim que o tráfego livrar o eixo da Juliette, prossiga para o gate 10. Após o Airbus da TAM, está autorizado a prosseguir para o 10, é 5899. O Mike XA Fox, só mais um instante para reiniciar o rebote. Prima, o XA Fox pode iniciar o rebote, senhor, após a passagem do tráfego da companhia? Negativo, eu tenho mais um da Webjet que vai ingressar agora no pátio. Aguarde a reautorização para o reboque. Positivo, ciente da informação. Muito obrigado, vamos no aguardo. Gente. Estabilizado em LS, tá 3891. 3891, complete LS, chame a torre no 8612. 8612 é boa. Boa noite. 344, desça para 2000 pés, reduza para aproximação, está autorizado a LS, aguarde transferência. Trip 5344. 344, reduzir, aguardado. Ajuste agora 1-0 no 7. Tá livre o pouso na 1-0. Venta 1-3-0 graus 0-4-9. 3-8-9-1. Vem, tem o pouso na 1-0. Tá 3-8-9-1. 1-8-6. 1-8-6. 5-3-4-4. 3 Salvador. Bom dia, 35-3-4-4. Bom dia, trip 5344, número 2 pro pouso, ajuste no 0 no 7, reporte passando externa. Reportaremos no externo. Mantenha o ponto de espera. Manterá. O Mike XA Fox é autorizado o reboque para o para a remota 14. Mike XA Fox. Ok, estamos cientes, estamos iniciando o reboque para a 14. Muito obrigado. Aviona no solo aos 2-3, taxi autorizado via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Alfa mantém para a Juliette, são 3-8-9-1. Polo 805, chama centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterne 1-2-5, decimal 4-5, gol no 805. 2-6-8-5, decimal 4-5, ok, obrigado, boa noite. Boa noite. 0, vento é 1-0 graus, 0-5-9. Descendo direto para 2000, ok? Afirmativo, está autorizado ali, é a ponte localizadora, o nome é 0000. Chamarei, obrigado. 714, prossiga. Tarde pra cópia, o voo no 714. Boa noite, 896, informação Eco. Boa noite, 96, identificação, chegada Mari, desça via, parada 2000 pés, ajuste altímetro 10015, reporte localizador. Sete via, para 2000 pés, ajuste 10015, reporte localizado, boa noite, 96. Alê, Matei, 3152. Posição 3891, mantenha posição na cidade de Lietz. Temos uma aeronave da companhia, está sendo rebocada aqui para a área remota do pátio. Está desocupado o seu gate no momento. A previsão para ingressar no pátio é 2 minutos. Posição 3891, copiou a torre. No solo aos 26, táxi via Alfa e Kilo e reposte para ingressar no pátio 13. Afirmativo, vai Alfa e Kilo e fala para ingresso no pátio 3, trip 5344. Decolagem autorizada da 10, reta 120 graus, 10 lá. Decolagem autorizada da 10, tá 3152. O TAN 3891, na escuta da 14? Afirmativo, tá 3891. Ok, tá autorizado a ingressar no pátio, seu gate é o 9, número 9, fique atento a um Airbus 321, tá sendo rebocado aqui pra área remota do pátio principal, TAN 3891. O trip 5344, desconsidere a última instrução, prossiga o seu táxi em frente, via Alfa e Juliette, o gate é o 01. Alfa, Juliette para o gate 01, trip 5344. No 7 no 4, só mais um instante para a cópia. O TAN 3152 decolado aos 28, está no controle, em 120.8, boa viagem. 1208, grato, boa noite. É. 7 no 4 para a cópia. Autorizado, Aracaju, nível 230. Decola da 10, curva à esquerda, subida Cuca, transição Caju, controle 120, decimal 8, acione 5125. 0, pressão Cuca, está 3. Subiu no 714 e chame para o pushback e acionamento. Aguarde, temos um Embraer 190 tá ingressando no pátio para o gate 01. Salve Salvador, eu sou a Mike, que vocês podem informar o término do reboque para a posição 14 do pátio. Muito obrigado e um bom dia. Oi, gol no 606, vai passar esse término, tem checado. Gol no 606, está livre o pouso na 1-0. O vento foi 1-0 graus, meia dúzia nós. Ok, eu só não entendi, tá autorizado o pouso ou agora? O voo no 606 tá autorizado o pouso na 1-0. O vento é 1-2-0 graus, com meia dúzia de nós. Livre pouso, pista 10, autorizado o pouso, voo no 606. Torre Hugo 1999, ciência da ECO, autorização Maceió. Gol 994. Afirma, 994. Aguarde um instante, é cópia para Maceió, gol 994. Aguardando 994. O voo no 714 autorizado o Xigank e acionamento chame táxi. Cópia. Prossiga. Maceió, autorizado, nível 350, via Peruísque 58, pistão no zero, decola, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8, acione 5134. Autorizado Maceió, nível 350, via Peruísque 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca Caju é a saída. 12080, controle com 5134, transponder, gol 1994. Correto, chame pronto para o pushback nesse momento, gol 1994. Pode chamar.